arrasta o pé, moçada, arrasta o pé no chão. É o larilari arrebentando no salão. Arrasta o pé, moçada, arrasta o pé no chão. É o larilari arrebentando no salão. Há quanto tempo eu teria de falar que o meu amor é grande no meu peito, esconde tudo pra te dar. Há quanto tempo eu queria te falar que o meu amor é grande no meu peito, esconde tudo pra te dar. Menina, toma essa flor que eu te dou com todo prazer. Menina, toma essa flor que eu te dou com todo prazer. Eu quero que você saiba, menina, gosto de você. Eu quero que você saiba, menina, gosto de você. Menina, toma essa flor que eu te dou com todo prazer. Menina, toma essa flor que eu te dou com todo prazer. Eu quero que você saiba, menina, gosto de você. Eu quero que você saiba, menina. Amor, amor, paixão. Você não vê, mora no meu coração. Amor, amor, paixão, paixão. Você não vê, mora no meu coração. Com rosas ao meu amor, ao pegar no galho meu benzinho se furou. Tem um galho com rosas ao meu amor, ao pegar no galho meu benzinho se furou. Meu benzinho, pegue com carinho, essa rosa é linda, mas ela tem espinho. Meu benzinho, pegue com carinho, essa rosa é linda, mas ela tem espinho. Vou partir agora, chegou a hora, não posso mais ficar. Quem parte leva a saudade, quem fica chora a se consolar. Ai, adeus amor, ai, adeus amor. Adeus amor, vou partir agora, chegou a hora, não posso mais ficar. Quem parte leva a saudade, quem fica chora a se consolar. Arrasta o pé, moçada, arrasta o pé no chão. É o larilari arrebentando no salão. Arrasta o pé,